Por que sua espiritualidade não funciona? O segredo da reforma íntima que nenhum ritual substitui. 1. Introdução. O ciclo do nada muda na minha vida. Quantas vezes nos pegamos lavando o mesmo pano na mesma água suja? É um ciclo exaustivo. Buscamos o terreiro, tomamos o passe, nos banhamos com as ervas mais sagradas e saímos com a alma leve. Entretanto, poucos dias ou horas depois, a sensação de estagnação e o peso da negatividade retornam. Começamos então a questionar a eficácia do ritual ou a força do guia. O que precisamos compreender, em um mergulho de honestidade conosco, é que a espiritualidade não é uma intervenção mágica externa que resolve nossa vida por decreto. Ela é, na verdade, um trabalho primoroso de engenharia interna. Se sentimos que nada muda, talvez estejamos esperando que o trabalho venha de fora, quando o verdadeiro ajuste precisa acontecer nos alicerces da nossa própria casa espiritual. 2. Reformar, a engenharia de si mesmo. A palavra reforma nos convida a algo profundo. Reformar, ou formar novamente. Imagine que nossa alma é uma construção. Com o tempo, as paredes ficam descascadas, os azulejos perdem o brilho e certas divisórias começam a impedir a circulação do ar. Diferente do que muitos pensam, a reforma não é apenas para quem sente que sua casa interna está caindo aos pedaços. Ela é uma ferramenta universal de foco. Mesmo aqueles que já cultivam a luz e a positividade precisam passar por esse processo para se reencontrarem e redefinirem seus propósitos. Reformar é abrir janelas onde antes havia escuridão. A casa é a mesma, só que com outro ambiente, com outra visão. Muda a essência daquela casa. Às vezes a casa era muito escura, você abriu uma janela e ela ficou clara. A reforma íntima tem que ser usada dessa maneira. Reformar, formar novamente. O paradoxo do pano limpo na sujeira. Muitas vezes tratamos o descarrego como um paliativo, sem atacar a causa da nossa sujeira energética. A lógica é implacável e direta. Lave o pano na água limpa. Mergulhe-o novamente na lama. Ele está sujo outra vez. O ritual não falhou. O ambiente e o hábito é que o condenaram. Não adianta descarregar o espírito e, ao cruzar o portão do terreiro, mergulhar novamente na inveja, na fofoca ou no pessimismo. A espiritualidade retira a carga, mas é a nossa mudança de hábitos que impede que a alma se sobrecarregue novamente. Nós somos os guardiões da nossa própria limpeza. O pensamento como filtro energético. Vivemos submersos num mar de energias. Somos capazes de absorver ou repelir vibrações o tempo todo, e o nosso pensamento é o seletor dessa sintonia. Manter a positividade não significa ignorar a dor ou atingir uma perfeição impossível. Somos seres humanos dotados do erro, mas significa usar a fé e o amor como filtros ativos. Para que esse filtro funcione, precisamos aprender a ouvir os nossos guias não apenas com os ouvidos, mas com a mente e com o coração. É uma escuta ativa que transforma o conselho em prática. Além disso, a manutenção da nossa bateria espiritual vem da caridade vibracional. Lembre-se, caridade não é uma transação financeira. É a oração sincera por alguém que sofre em um leito de hospital. É o pensamento de luz enviado a quem vive nas ruas. É o desejo genuíno de bem-estar ao próximo. Esse movimento de olhar para fora cura o nosso egoísmo e cria uma barreira contra energias densas. A espiritualidade das 168 horas, além das paredes do terreiro. Nossa semana tem 168 horas. Se passamos apenas 5 ou 10 horas dentro do templo, onde acontece nossa espiritualidade no restante do tempo? É muito fácil sermos zelosos, calmos e prestativos sob os olhares da corrente e do dirigente. Entretanto, a verdadeira reforma íntima acontece no anonimato, longe dos olhares fiscalizadores. Nossa reforma real se manifesta no travesseiro, quando deitamos e em silêncio conseguimos orar pelo próximo e encontrar paz nos nossos próprios pensamentos, nas reações do cotidiano, quando escolhemos a paciência no trânsito ou a humildade em um conflito familiar, na integridade solitária, quando mantemos nossos valores mesmo quando ninguém está nos vendo. Se a nossa mudança não resiste à vida lá fora, ela não é uma reforma, é apenas um personagem que vestimos para ir ao terreiro. O elo fraco e a queda do ego. Ao integrarmos uma corrente mediúnica, tornamo-nos elos. Existe aqui uma responsabilidade coletiva profunda. Um elo fraco, dominado pela vaidade ou pelo orgulho, não prejudica apenas a si mesmo, mas enfraquece toda a corrente. Na Umbanda, o ego é descartável. Entramos no solo sagrado para servir ao próximo e, através desse serviço, acabamos sendo ajudados. Quando invertemos essa lógica e buscamos a espiritualidade apenas para resolver nossos problemas pessoais, enquanto mantemos posturas egoístas, quebramos a harmonia do fluxo. É ajudando o próximo que você vai receber ajuda. Se você pensa mais no próximo do que em si mesmo, aí sim você está fazendo certo. Conclusão. Alimentando a fogueira interna. A reforma íntima assemelha-se a uma fogueira. Para que a chama permaneça alta e aquecendo, precisamos colocar lenha constantemente. É um exercício de vigilância diária. Às vezes a brasa enfraquece, e é nesse momento que precisamos de novos hábitos, novos pensamentos e do reencontro com nosso foco essencial. Muitas vezes, aquilo que diagnosticamos como uma macumba ou uma demanda externa, na verdade é o reflexo da nossa própria inércia interna. O caminho trava quando paramos de reformar. Portanto, antes de buscar o próximo banho de ervas, olhe para dentro. Será que você está realmente reconstruindo suas bases ou apenas pintando as paredes de uma estrutura que continua escura? Qual é o primeiro tijolo? Seja ele um vício de pensamento, um orgulho ferido ou uma mágoa antiga que você se compromete a trocar hoje para que sua verdadeira reforma comece. Gostou deste artigo? O conhecimento na Umbanda é uma jornada de caridade e respeito. Compartilhe este conteúdo para ajudar a combater a intolerância religiosa através da educação.